corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Oi, Brasil! Olha o Omelete Nights aí! De volta! De volta! Vocês pensaram que a gente tinha ido? É a volta dos que não foram. A gente não vai assim tão fácil. É triunfante a nossa volta. Triunfante? Triunfante. Olha só, porque a gente teve muito problema técnico aqui, a gente teve princípio de incêndio no Omelete. Nossa. E, felizmente, a nossa brigada de incêndio estava a postos, né? Sim. Estava pronta para ajudar. Deixa eu só relembrar aqui o que aconteceu, os fatos. Vamos aos fatos, né? Que eu quero contestar aqui a brigada de incêndio. Começou, né? Eu sou brigadista, você vai me contestar agora? Então, mas vamos lá, é isso mesmo que eu queria, isso mesmo que eu queria discutir. Né? Eu estava em reunião, de repente começaram estouros. Estouros. E aí as pessoas começaram a correr em círculos aqui no Omelete, porque o poste de entrada de força da casa estava explodindo e com fogo. E aí o cabo de alta tensão caiu no meio da rua por conta disso que ele derreteu, certo? Certo. É um cabo que a bitola dele não está preparada para a quantidade de ares condicionados que a gente colocou aqui na casa. Você sabe qual é esse cabo? Cabo C, né? É ele. Então, aí vamos lá. E as pessoas começaram a correr em círculos e gritar onde está o extintor. E que o Zuda falava, questionava, é o de pó químico ou é o, sabe, tipo, aquela coisa assim, base. Todo mundo em pânico e andando em círculo. E cadê a brigada nessas horas? Olha, isso que eu quero saber. A única pessoa que eu não vi no meio do incêndio foi o brigadista. Onde você estava? Eu sou cipeiro, tá? Eu estava... Cipeiro significa que agora eu tenho o certificado CIPA. Quer dizer, eu não tenho o certificado CIPA ainda, porque não chegou a papelar. Tá, então mas por isso você não atuou. Eu estava no cartório. Eu fui no cartório. Você estava no cartório? Estava. Fui no cartório, porque tinha que pegar a documentação. E quem é outro brigadista? O Cláudio. Quem são brigadistas aqui no Omelete? Eu, Marcelo Forlani, Cláudio e o Magras. O Magras é o da loja Mundo Geek. É da loja Mundo Geek. Tá. Eu não vi um brigadista na hora do incêndio. Os caras foram o primeiro a correr. Isso que eles aprenderam com o bombeiro. Você corre e deixa todo mundo pra trás. Mas a gente, na primeira reunião que a gente teve com o especialista da CIPA, aliás, um abraço aí pro senhor que eu esqueci o nome. Um abraço. A gente aprendeu a identificar esse tipo de problema, mas a gente não tá preparado assim. Pra quê? Ainda. Você aprendeu a identificar fogo. É isso. Eles aprenderam a diferenciar gelo, gelo de fogo. Eu cheguei terra aqui. Do ar. Eles fizeram com The Last Airbender. Eles fizeram com aula Avatar. Do Capitão Planeta. Aula com o Aang. Eu cheguei aqui, tá? Cheguei aqui às 8 da manhã. Tive que escutar o cara falar. Eu tava com o olho em chamas de sono. Tive que escutar o cara falar que acidentes, eles são causados, e não que acontecem. Acidentes não acontecem, eles são causados. Então a gente aprendeu a identificar potenciais acidentes. Depois que o acidente acontece, aí já é o avançado do curso, entendeu? Ah, que você não fez o avançado. Mas você parou não ainda nessa parte. Você vai ter outro? Sei lá, eu acho que você agora vai ser... Que nem você é júri, não, mesário de eleição. Pra sempre. Pra sempre. Eu vou ser cipeiro pra sempre agora. E me fala uma coisa, e a oração, onde entra nessa história? Essa é a história que eu quero saber. Você sabe a história da oração? Sim. A história da oração é o seguinte, a gente passou a manhã inteira, 4 horas, escutando esse papo de como se preparar contra acidentes. Não, porque tem um acidente... O potencial acidente de físico, o outro de comportamento, do não sei o quê... Mano, é que nem aquela camisinha gigante do corro que a polícia vem aí. Você tem que se proteger por todos os lados. E aí chega no final, o cara levanta assim e falou: agora eu queria só que a gente desse a mão aqui. Não tem ninguém ateu aqui, né? Queria só que a gente levantasse aqui. Ele já cortou. Ele já cortou. Não tem nenhum ateu, judeu, esse tipo de religião nova, não exatamente. Tem nenhuma, né? Ele falou assim: não tem ninguém aqui ateu, né? Então vamos só levantar aqui e fazer uma oração. Aí eu falei, ah, legal, né? Você ensina tudo como se proteger, aí no final dos contos entrega pra Deus, é isso. Gente, mas no incêndio é isso. E quem puxou a oração? Aí ele olhou, lógico que ele olhou pra minha cara, ele falou, esse barbudinho deve ser comunista. Eu sei que ele pensou isso, porque ele tava cheio de pegadinha e tal. Ele falou, eu queria então, por favor, que você puxasse a oração. Eu não puxo uma oração Eu nunca puxei uma oração na minha vida, tá? Porque quando eu orei, eu dormia na casa da minha avó, que eu tinha 7 anos, e ela puxava oração. Eu nunca puxei uma oração na minha vida. Mas você já puxou. E como agora, foi pra você? Eu lembro que eu comecei com obrigado, Senhor, aí o resto eu não lembro o que eu falei. Omelete. Bom, hoje é terça-feira de carnaval. Você que não está pulando carnaval, está ouvindo Omelete Night. Parabéns, chamas, viu? Aí. Parabéns. Bom. Que bom, você, né? Está em chamas, que bom. Aí. Só vou dizer isso pra você, parabéns. Você que curte aí, hoje tem gala gay, não sei se tem alguma TV que transmite. Mas tem o carnaval liberal também, Dani. Mas tem o baile gay no Rio de Janeiro. Tem o carnaval liberal também. O que é isso aí, carnaval liberal? Eu vou ler pra você. Vamos lá, eu recebi o seguinte e-mail aqui. Eu tô numas listas aí, eu não sei o que diabo que acontece que eu recebo esses releases. Você sempre esteve nessas listas. Né? Pois é. Carnaval liberal, é isso? É o carnaval mais liberal de São Paulo. É considerado uma das melhores casas noturnas voltadas para o público liberal de São Paulo. O Inner Club oferece uma programação... Ah, Inner Club é a casa de swing. Exclusiva para os foliões que ficarão na capital nesse carnaval. Serão 5 noites inesquecíveis para quem deseja aprimorar a sensualidade e apimentar o relacionamento, realizando as fantasias mais ousadas com o máximo de discrição, conforto e diversão. Tá? Com temas picantes sobre a Copa do Mundo, não sei como que é isso, entrar com bola e tudo, sei lá. O Carna Inner, começa na próxima sexta-feira com o baile Gold Placa. No sábado será Pelada entre Amigos, domingo baile Posição Legal, segunda-feira Noite do Verde e Amarelo e finaliza na terça-feira com o tradicional Baile do Menage. Olha só, tem de tudo aqui. Tem salas coletivas, cabines fechadas com treliça. Com treliça, velho? Com treliça? Treliça é meio pobre, né? O treliça. Que é treliça? Eu não sei. Treliça tipo, é um negocinho de... Como é que chama aquilo? De palha? Uma palhinha, assim? Né? Tá. Pô, eu não ficaria confortável num lugar cercado por treliça, porque qualquer coisa pode entrar ali. Eu não ali. Ficaria confortável num lugar pelada na frente de todo mundo. É. No pelado, mas é no baile pelado entre amigos, eu acho que você se sentiria, se você... Não, se eu fosse pra esse baile, a última coisa que eu iria me preocupar era com a treliça. Né? Ah, mas a treliça, ó, olha só, vamos pensar na treliça. O cara, a treliça eu vejo usando muito na Índia. Eles usam muito treliça na Índia, né? Tem aqueles bangalôs com treliça. Sim. E depois agora tem um monte de tigre lá que tá gostando do sangue dos humanos, que é mais salgado. Tá. Ou doce, eu não lembro. Mas... Isso porque você nunca tomou, eu espero. O que tem a ver o tigre com a treliça? É, não peguei. O tigre atravessa a treliça facilmente, entendeu? Mas não vai ter um tigre na casa de swing. Pode ter um tigrão. Tá, tem um monte de coisa, tem coisa muito pior. É que o que se espera de uma casa de swing. Olha, mas eu acho que é o mesmo caso do veludo, entendeu? A questão do material que não dá pra você limpar, entendeu? Na treliça, como é que você vai limpar a treliça? Pois é, jogar cotonete fora. Depois, é treliça descartável? Que diabo é isso? Mas ó, vou dizer mais outras coisas. Tem mais? Continua? Ele tem salas coletivas, cabines fechadas com treliça, né? Cabine fechada com treliça e glory hole. O glory hole é na treliça? Tem que ver isso. Se for, é ruim, porque ele tem aqueles espetinhos, né? Que não, palha, não pode assim. Ser. É porque treliça corta, né? Corta, exato. Não é na treliça. Não é na treliça. Não, seja uma tara específica aí. Né? Não, acho que não. O cara que tem tara do espeto. O cara tem tara por treliça. O cara enfia o pau no Glory Hole de treliça, do outro lado tem um tigre. Mas olha, eles têm também labirinto dos casais, eles têm sala dos fetiches, elevador... Ônibus do Prazer, cinema erótico, entre outros, tá? Então, se você tiver interessado... Ônibus do Prazer? Ônibus do Prazer. Eu não sei se o ônibus circula mesmo, se é um negócio... No não. Elevador, será que eu tem aquela brincadeira? É. Cada um fica num canto? Você fez muito pouco caso deste e-mail que você recebeu. Fiz. Porque, por exemplo, no carnaval pode tudo. Carnaval é a única época do ano que pode tudo. Pode tudo? Pode explodir a Ucrânia, pode soltar os mensaleiros, pode queta de fora... Todo mundo pega todo mundo. Carnaval, na época do ano, todo mundo pega todo mundo e pode tudo. Então, quer dizer, essa casa, pelo menos, fez o quê? Uma putaria organizada. Coisa que na avenida não acontece. Nossa, Dani, a avenida é super organizada. Não, a avenida é super organizada. Não, vai em qualquer bloco de carnaval, é uma putaria. Você tá me convencendo. Você tá entendendo? Você tá me convencendo. O que eles fizeram? Eles me contrataram pra falar isso. E o que acontece? Eles estão o quê? Organizando o esquema. Pra não ficar uma coisa muito oba-oba, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu entendi. O que é o carnaval organizado, Érico? Tudo que ele falou ali já conhece normalmente, já acontece normalmente nas ruas deste Brasil. Em Salvador, neste exato momento, tá acontecendo o ônibus. E com ninguém mijando no lugar. Exatamente. Né? Aí tem o quê? Tem as regras aqui. Ninguém mija e joga no outro. Mas e se o cara for chegar no Golden Shower? Mas daí é que ele pede permissão, porque dentro da casa de swing existem regras. Será que tem um lugar só pro Golden Shower? Não sei. Será que tem um carnaval box? De coxinha, hein, velho? Pelo amor de Deus. Será que tem um box? Se é pra ser tudo liberado, tem que ser tudo liberado, entendeu? Tem que ser tudo liberado, sexo na avenida. Menos sexo com o tigre, porque isso é zoofilia, bestialismo, não pode, pela lei. Não pode, não Mesmo pode. Mas porque o tigre não ia deixar, né? Mas pode ser um tigre velho, aquele tigre de bengala. Nossa senhora! Ou tigre kid de bengala, talvez? Kid Bengala. Ah, Omelete Nights. Mas e aí, vocês gostam de carnaval? Eu gosto pra caralho. Eu gosto. Eu não suporto carnaval. Meu carnaval, nesse momento, você que está ouvindo isso, foi gravado na sexta-feira, pós-incêndio. Então, eu devo estar, nesse momento, jogando Dark Souls 2. É isso que eu estou fazendo nesse momento. E morrendo. E morrendo muito. Eu gosto pra cacete de carnaval. Eu acho a melhor festa do ano, assim. Só que esse ano eu não vou poder pular carnaval. Tô viajando nesse momento, provavelmente, a trabalho. Mas é o melhor, cara, melhor época do ano. Eu passei um carnaval horroroso em Diamantina. Foi o pior carnaval que eu já passei na minha vida. E dizem que é ótimo lá. Foi uma bosta. Mas carnaval em cidade histórica, assim, eu já passei o carnaval em São Luís do Paraitinga. Cidade histórica é muito ruim, porque não tem estrutura pra receber todo mundo. E aí falta água, não tem nada. Tipo, já falta água na praia, entendeu? Mas nas cidades típicas, assim... Faltou água todos os dias. Tipo, não é, você vai pra um lugar desse, já... Você tem que ir na onda. Tipo, vai faltar água. Então, comecemos daí. Eu não consigo... Entrar nessa onda. Entrar na onda, tipo... Ah, eu vou cagar numa privada que vai ter um monte de cocô lá porque não vai embora, entendeu? Não, no primeiro e no segundo dia não, mas no terceiro e no quarto, aí... com certeza. Mas aí o carnaval tem 5 dias, você segura, né? Segura a onda aí. Mas o negócio, cara, sério, é passar 4 dias, 5 dias completamente bêbado. Sem zoação. Deus do céu. É isso. Tipo, você passa... E outra, no caso de Diamantina, e Ouro Preto também é assim. Aí a gente vai fazer o que a gente pode fazer? Não, aí a gente faz o Omelete AIDS. Omelete AIDS. Você passa esses dias completamente todos bebendo. Bêbado, é. Você fica bebendo, e tipo, tem muitas ladeiras, sabe? Tipo, sobe e desce, e vê igreja, e volta igreja, e vai num show. O álcool vai embora muito rápido. Show na igreja? Como? Tem, no Ouro Preto, tipo, fica tem, na tem, frente tem da igreja. Tem o bloco do Deus Me Livre, lá no bloco de carnaval. Bloco dos Deus Me Livre. Os caras tomam banho esfregando na pedra sabão, né? Total. Né, eu acho que eu já contei aqui a história que eu passei um carnaval inteiro num trenzinho cantando arerê na praia, porque a gente entrou num trenzinho e eu lembro que acabou o trenzinho na terça-feira, na quarta-feira, mais ou menos. E aí você não se preocupa em ir no banheiro nessas horas, né? Se você tá na praia, especialmente você mija na praia e ok, vambora, olha, segue o jogo. Olha, eu odeio carnaval. Nesse exato momento eu estou vendo o Fashion Police especial do Oscar no E! Entertainment Television. E pra mim a melhor festa do ano é a festa junina. Eu adoro festa junina. Muita junina comida, é muito bom. Porque a comida é maravilhosa. Me fala uma e eu gosto da uma... pescaria. Eu gosto de pescar lá eu na festa junina. Eu gosto da pescaria também. Eu gosto é da legal, pescaria a festa também. Junina é legal. Você pesca, você faz os negócios. Eu quero é saber legal. De Thiago Romariz, que é um festeiro. Que festa você não gosta? Qual é a festa que você não gosta? Uma festa que eu não gosto. É, qual é a festa que você não gosta? Que festa você fala, essa festa aí eu não gosto, prefiro ficar em casa. Ah, nenhuma. Olha lá. Não, tô tentando lembrar. Qualquer assim. Coisa alegra Thiago Romariz. Qualquer cara... velório alegra Thiago Romariz. Mas velório tem que ter uma festinha depois, né? Tem uns comes e bebes no velório. Tem velório que você foi que tem comes e bebes. Eu nunca fui naqueles velórios tipo Sopranos que tem comida. Sabe o que é bom tem em velório? Tem uns negocinhos. Conhecer prima. Sabe aquela prima distante que vai aparecer só porque é o velório? É bom. Nunca fui num velório assim. Você nunca pegou prima em velório, Thiago Romariz? Nunca, cara, eu só velórios fui... melhores, Thiago. Eu só fui em um velório na minha vida. Mentira, dois. E, tipo, não foi muito legal. Na verdade, depois teve uma festa, que foi do meu avô. E depois teve uma festa, assim, tipo, meio que pra celebrar a vida dele. E foi uma festa mesmo, tipo, uísque, o escambau teve. Mas, tipo, foi de boa, todo mundo comemorando. Comemorando, assim, celebrando, né? Comemorando não, porque comemorando... Comemorando porque era um velho chato pra caralho, ainda bem que morreu. Morreu, deixou dinheiro pra todos os netos, né? Verdade, tipo é isso. Ai, deixou dinheiro pra todo mundo. É porque morreu que virou santo, né? Pois tem é, essa coisa maravilha. Também. Ah. Omelete Nights. Vamos ler os e-mails, então. omeletenights@omelete.com.br. Nessa terça-feira de carnaval maravilhosa, você que tá aí na sua casa... que preferiu nos ouvir ao sair na folia, ou que não tem amigos, ou que não tem nenhuma festa boa pra ir. E-mail do André, de Rio de Janeiro, que só diz uma coisa, meu sonho é ser chamado de fofo por mim. Então, André, seu fofo. Realizei um sonho. É isso? É, ele só mandou um e-mail pra dizer isso, pra dizer que ele quer que o sonho dele ia ser chamado de fofo. Esse cara merece estar sozinho em casa no meio do carnaval. Tadinho. Esse é o e-mail dele? É, cacete. Cada um com seus sonhos. Esse é o e-mail do cara. Esse é o sonho do cara. Esse é o sonho. Fantasia. André, você é um fofo. Acabaram os sonhos de André. Acabaram. O cara vai fazer o que agora? Deixa ele. E-mail do Gabriel. Estava conversando com um amigo porque uma garota comentou que os amigos dela na escola desenhavam piroquinhas em seu caderno. Normal. E eu parei para reparar e questionei. Por que só homens desenham pintos? Homens, por que vocês são obcecados? É fácil de desenhar. Acho que esse é o... Esse é um negócio fácil e dá várias possibilidades, pois entendeu? É. É fácil de desenhar. Sempre se dá pra você sabe, fazer várias coisas. Se você não sabe desenhar nada, você desenha um pinto, ele sai muito fácil. E é fácil de identificar. Às vezes você desenha um cachorro... Às vezes você desenha um cachorro... O Snoopy vira um pinto fácil, né? O Snoopy, com certeza. Se você desenha um cachorro e mostra pra alguém, e o cara fala, nossa, você desenha um cavalo. É tipo, acabou, né? Acabou com sua vida. Vai fazer o que depois disso? Não desenha nada, né? Não, mas se você desenha uma piroca, nossa, dá é pra fácil. Saber na hora. Todo mundo desenha, é fácil, é rápido. Sabe o que é bom também? Desenhar bunda. Bunda é muito bom de desenhar. Mas bunda, ele exige bunda já que você continue. Assim, faz você... Não. Quando eu era garotinho, eu desenhava montanhas no meu caderno. E a montanha, você faz uma montanha e faz outra montanha. E aí você olha, nossa, parece uma bunda, mas parece uma montanha ao mesmo tempo. E aí eu ficava em dúvida se eu fazia o sol... E fazia realmente uma montanha, ou se eu pensava que era uma bunda virada pra cima. Que dilema, hein? É um grande dilema. Nossa. Eu ficava uns 15 minutos pensando, e agora, o que eu vou fazer? Bunda ou montanha? Você parece bunda o moleque montanha, lá do. Você parece o moleque do Superbad lá, o gordinho. Cara, Jonah Hill. Aquela sequência de créditos lá do Superbad só com cacetes voadores é aquilo. Tipo, aquilo é a representação das mesas da minha sala de aula, assim. Tipo... Eu acho que é porque vocês, meninos, já nascem com um pau na mão, né? Tem muita coisa disso. Tem bastante. É muito, a mulher não tem nasce muito com nada pudor na mão, então não tem essa É porque essa obsessão. No caso das mulheres tem que procurar, né? É uma coisa mais de desbravar, assim. Desabrochar, né? Desabrochar. No caso dos homens, não. Parece aquelas fantasias que tem o bigode, o óculos e o narigão. É, o nariz do chicharrão. É. Esse é o nome técnico nas lojas de mágica. Ah, entendi. Nariz do chicharrão. É tipo a fantasia de disfarce, né? Tem um nariz, um bigode, um óculos. Isso. Pô, os pintos são parecidos, né? Fica todo mundo parecido com você, né? Do nariz, o bigode, o óculos. Você tá dizendo que eu tenho cara de pinto, é isso? Pô, eu sou narigudo, mas não é assim também. Ó, e-mail do Gabriel Cardoso. Outro Gabriel, mas não é o mesmo. É uma pergunta sobre o Darwin Awards, que é o melhor prêmio que existe na internet. Queria saber de cada um de vocês qual seria a morte mais inútil que poderia acontecer e que morte ganharia, com certeza, o Darwin Awards, se acontecesse. Lembrando que tem um site, acho que é darwinawards.com, onde ele classifica as mortes mais bizarras. Por exemplo, o padre do balão. Os balões lá. Entrou no Darwin Awards. Entrou também o bêbado que foi para casa e esqueceu a chave. Da porta e resolveu entrar pela janela, mas a pia estava de molho, janela da cozinha, ele colocou metade do corpo para dentro, se desequilibrou, enfiou a cara dentro da pia, morreu afogado na água da pia da cozinha, sendo que a chave da casa estava no bolso dele e ele não achou. Incrível, então, né? São coisas que só o Darwin Awards traz para você. Olha, quando a pessoa tá bêbada, você pode aceitar qualquer coisa, porque acontece realmente essas coisas. Mas eu sou brigadista, então comigo eu acho que isso não vai... Você acha que você traz uma segurança, uma presença que traz a segurança? Quase morri outro dia nesse negócio do Darwin Awards. Outro dia? Porque eu emagreci um pouco, aí eu precisava abrir um furo novo no meu cinto. Aí eu peguei uma faca com ponta na cozinha, uma faca de serra. Aí eu comecei a furtucar assim o cinto. E aí eu me liguei depois de 30 segundos que eu não tirei o cinto do corpo. Eu tava cutucando o cinto... com a calça vestida. Eu falei, acho que isso não vai dar certo. Muito bem, Marcelo. Porra, que beleza, demorei uns 30 segundos. Ah, eu tenho uma morte boa. Uma vez eu comprei um vestido de bandagem e eu não consegui tirar depois. E aí eu puxei o vestido e eu fiquei com os dois braços pra cima, presa no vestido. Vestido de bandagem é aquele tipo múmia, assim. Tipo múmia, isso. E aí o tecido ficou no meu nariz, meio que me sufocando... E eu com os dois braços pra cima, não conseguia abaixar os braços, nem fazer nada com eles. E eu fiquei uns belos 5 minutos com os braços esticados, presa no vestido. Eu poderia ter morrido sufocada. Muito perigoso. Omelete Nuts. E-mail do Pedro. Sonhei com o Dani Taranha. Nele, eu estava dentro de uma festa, numa casa. Então, a Dani passou por mim. Eu ia cumprimentá-la, mas um amigo me avisou com uma voz tensa. Não faça isso, ela é uma mulher perigosa. Casou duas vezes, tem dois filhos e é dona de dois bares de rock. Mina treta, só anda com gente perigosa. Acordei... Eu concordo, né? Acordei... Exceto o Hessel, que é brigadista. Que é um cara de segurança. É. Acordei com uma pergunta pra vocês. Se vocês pudessem inventar uma lenda ou um fato impossível sobre vocês mesmos, mágico e rapper. Eric Borges, mágico e rapper. Vou aproveitar que você mencionou isso. Érico, seu nome de verdade é Érico Borgo ou é Eric Borges? Érico Borges. Como está escrito no, como está escrito no seu, na sua RG? Eric Borgo. Érico Borges. Eu inventei uma história Eric muito boa Borges. Sobre você um dia. Você lembra disso? Que história muito boa sobre mim que você inventou. Uma história que a gente estava na festa de casamento e tinha uma amiga minha que queria te pegar. Ah, para com essa história aí. Ele já não contou essa história aqui? Não sei. Contou. Acho que ele contou... Você não contou essa história? No dia do... Você contou em off, você contou as histórias. É verdade, o resto ele não inventa histórias pra ele, ele inventa histórias pra mim. Mas eu queria salvar a sua vida nesse dia. Você fez muito bem. Olha, você já era brigadista lá atrás, né? Já era, eu salvava vidas lá atrás. Lá, vai falar meio estranho, eu salvava vidas lá atrás, mas... Ela tentou ficar com você e ela tava muito insinuante. Aí eu cheguei pra ela assim... É, mas explica o contexto, né? Parece assim, a mina queria ficar com o Érico e eu tive que salvá-lo. Não, porque... Por quê? Não, mas é porque tinha outras pessoas ao redor. Não, sua... porque eu tinha... Minha namorada na época namorada estava lá. Exato, tava junto. E ela não se tocou, então ela não ligou pra ela esse fato. Ela não ligou, ela não tava nem aí, essa mina louca. Ela não tava nem aí. E aí eu fui obrigado a interceder e eu falei pra ela, você não quer ficar com ele. O Érico, ele é estéreo. Que é um excelente argumento pra você não ficar com uma pessoa. Pior argumento pra piriguete. Pior ajuda assim, do velho, mundo. Relaxa. Não fica, não. Faz, não, fulana, não. E ele entrando na frente, assim, porque ela tava me dando... Ela tava cercando, né? Ela tava cercando, dando aguenta, assim mesmo, sabe? E eu olhando, falando, caralho, minha mina ali, entendeu? E ela vindo, e pior, eu já sabia histórias terríveis dela. Eu já sabia histórias de, tipo... É, os puta amigos da mina também, que já comentavam tudo que as DST que ela tinha, que era uma puta louca. Guinorreia? Guinorreia. Tinha tudo. A mina tinha tudo. E aí ela me cercando e eu não. Véio, sai, né? Tipo, e o resto eu. Né, bravamente ali, entrando na frente, falando: Não, fulana. Não, praticamente quando o cara entra pra salvar o bebê no quarto que tá pegando fogo. Isso. Parecia. É. Quase isso. Só e que aí, você foi e tropeçou, né? Não, fulano. Falar um negócio dele. Ele é estéreo. Cai em cima do bebê. E aí ela... Resolveu, ela ajudou? Ela olhou, brilhou o olho dela assim, agora que ela... E veio pra cima, falou, pô, sai, né? Mas aí a gente começou a rir tanto que eu acho que ela desencanou. Eu olhei e falei, caralho, Hessel, que foi isso, entendeu? Mas é muito bem. Mas é uma boa história que você inventou ao meu respeito. Eu prefiro a minha, mágico e rapper. Quando pedem pra me apresentar, eu falo que eu sou mágico e rapper. É o sonho da minha vida, é o que eu queria ter no cartão. Eric Borges, mágico e rapper. O Thiago Romariz não precisa inventar nada. Aí eu tenho um nome de mágico e rapper. Qual? Ah, né? É o Borghini. É. MC Borghini. Nossa. E-mail do Silvanir. Se vocês pudessem trocar de corpo por 24 horas com um dos seus amiguinhos do Omelette Nights, o que vocês fariam durante esse tempo e com quem seria a troca? Muito, muito, muito fácil. Trocaria de corpo com o Eric Borges e daria o cu pra caralho! Omelette. Matheus, de Minas Gerais, namora há 5 anos e meio e meu relacionamento caiu muito na rotina. Queria mudar isso. Me ajudem. Observação, minha namorada não mora na mesma cidade que eu, porém nos vemos 3 vezes ao mês. Caramba! Ui, como isso... assim? Caramba, e como mesmo assim caiu na rotina? E nos falamos todos os dias por telefone. Quero alguma coisa romântica, nada relacionado diretamente a sexo. Então... Pô, o que é a rotina, então? Eu não sei, não tem rotina, Matheus. O que ele tá falando de rotina deve ser justamente isso de falar no telefone todo dia, né? Porque às vezes... Mas ele só vê a menina 3 vezes por mês. Bom, mas justamente não dá pra ser rotina um negócio que acontece 3 vezes por mês, né? Não é que acontece, né? Tipo, eles estão juntos, eles devem se falar todo dia e tal, mas pô, não é que se falar todo dia, pô... O que você fala todo dia, assim, pra uma pessoa que tá longe? Você pergunta aí como é que tá a vida, como é que foi a escola, como é que foi seu trabalho. Isso sim, pode cair numa rotina chata. Poxa, eles devem fazer sempre a mesma coisa, esses 3 dias aí. Tipo, se encontrar sempre na mesma cidade, fazer as mesmas coisas, guardar as mesmas séries pra assistir juntos. Deve ser... Esse é o problema. Pra não ter rotina, é só não fazer o que você tá acostumado. Mas ele quer fazer uma coisa romântica. Ele quer uma dica de uma coisa romântica pra ele Sei fazer. Sei lá, vai andar de balão, vai... Pô, mas é de verdade que você tá rindo do balão. É meio caro, mas é meio caro. Eu pensei no padre, velho. Tipo, eu tinha falado no padre, balão. Não, eu pensei no padre. Padre do balão. A maneira segura de voar de balão, eu sou brigadista, eu sei, tá? Amarra a namorada num balão e deixa ela voando um pouquinho. Depois você traz de volta. É muito difícil a gente dar dicas românticas aqui, senão não é a praia de Omelette Nights. Olha, esse negócio aí de ficar à distância, de esperar muito, outro, eu não gosto disso. Eu já falei logo, eu já explico logo. Falo, olha, se você, caso ficar em coma, a gente já combina, entendeu? Já combina logo. Faz, quanto tempo se espera se o outro tá em coma? Quanto tempo você espera? Quanto tempo você esperaria da entrarência? Depende. Seu marido entrou em coma. E aí? Depende. O médico fala, não sei, pode ser amanhã, tipo, pode ser eu sou a mulher do Schumacher. E aí o Schumacher mexeu a pálpebra. Mas ele mexeu a pálpebra? Não sei. Ele está respondendo. Ele está respondendo. Eu sou médico de Schumacher, eu digo, olha, pode ser que ele desperte amanhã, pode ser que ele nunca mais desperte. Eu espero, gente. Depende muito. Essa é a pergunta. A pergunta é muito simples, eu quero mandar um tempo. É uma pergunta difícil, porque você combina com o seu cônjuge e falar, e aí, quanto tempo? E aí cada um fala, imediatamente, você fala, 2 anos, outro, 2 semanas. Foi exatamente o que aconteceu. Porque eu falei, tipo, 2 meses. Eu falei 2 meses. Espera 2 meses. É foda. Agora, uma pergunta ética. Uma outra pergunta. Vamos colocar dentro de um contexto. Contexto do Oscar. Acabou de acontecer o Oscar. A gente não sabe quem ganhou, porque não somos videntes. A gente gravou antes de acontecer o Oscar. 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. A menina não esperou. Olha o spoiler do filme. Todo mundo já sabe. Já sabe, não esperou, entendeu? Tipo, só não esperou. Qual é? 12 anos é tempo pra caralho. 12 anos, velho. 12 anos. Agora, uma pergunta científica, ética aqui. Se você tá com seu parceiro em coma e você resolve fazer um amorzinho gostoso com essa pessoa, isso é necrofilia? Não, porque não tá morto. Mas é, não é consensual. Não é consensual. Se você já transou. Porque ela pode estar com dor de cabeça naquele momento. Não. Com dor de cabeça em coma. Ué. É uma baita dor de cabeça. É uma puta dor de cabeça. Você a última preocupação sua, se você tá em coma, é a sua dor de cabeça. Mas, Hessel... Como você não tem preocupação, né? Exatamente. Você nunca falou assim, pô, hoje não, eu tô com dor de cabeça? Eu? Hoje em dia tem Advil. Esse negócio de dor de cabeça não cola mais. Não cola mais. Tem que inventar uma outra coisa. Diarreia. Diarreia nunca... Diarreia não falha. Diarreia. Diarreia é uma excelente desculpa pra você que não quer transar. Por quê? Porque a pessoa que está com você, seja homem ou mulher, não vai arriscar a tomar uma cagada. Não vai. Diarreia é melhor que dor de cabeça. Você entendeu? Dor de cabeça tem o quê? O Advil, o Tilenol, o Anador, essas coisas, certo? Ué, mas tem o Floratil pra diarreia também. Não, mas tem um tempo que demora pra fazer efeito, mas o cara vai ficar com medo, e a mina também. Porque faz um esforço pélvico. Vai que nesse esforço pélvico já tem um negócio. Puta desculpa, e você tá com o esfíncter já fragilizado ali, né? Você já tá, então, você não pode fazer muitos movimentos. Ah, Omelette Nights. Falando em diarreia, aproveitando, a gente podia falar aí do anúncio, né, dos filmes novos. Não foi anunciado, mas parece que os irmãos Wachowski vão fazer um filme novo no Matrix. Uma trilogia, né? Não aprenderam. Não basta fazer aquelas duas bostas que eles já fizeram. Eles vão fazer 3 filmes novos aí. O que vocês acham dessa beleza, dessa notícia? Eu só gostei do primeiro Matrix. Não, como todas as pessoas do planeta, mundo, né? Ah, então eu tô de boa, então. Você tá de boa, você tá... Tá certa. Pô, eu gosto muito das coisas estendidas lá, né? Do Animatrix. O Animatrix eu achei bem bom. Tem alguns ali que são muito, muito legais. Tudo que eles fizeram paralelo, as HQs são boas pra burro. Os games que não são muito bons. Não, mas mesmo assim, se você pegar só a história do game ali, ele salva. Mas o Matrix Online, apesar de ser um jogo com problemas e tal, ele era mega ambicioso. Que é o que você não pode falar sobre qualquer game baseado em filme aí, né? O jogo do Matrix era mega ambicioso. Pois é, então, os caras conseguiram criar um universo legal, coeso, pra expandir, que agregasse coisas ao cinema e tal. Mas acabaram aí, esses boatos falam justamente que o treco não vai se levar em consideração nada disso. Exato. Capaz de passar a régua e começar um negócio novo. Aí é uma puta cagada, né? Aí, desculpa aí, é quase a diarreia lá da Dani Taranha. Que é muito boa essa desculpa, queria dizer isso de novo. É muito boa, acho que os Wachowski podiam usar. Eles podiam também usar, né? Vai chegar o Sr. Warner pra ele, ô, vocês podiam... não vai dar, tô com uma não caganeira aqui. Não vai dar, aqui. Tô de caganeira. É, o problema é que essa caganeira deles, meu amigo, tipo, não tem muita desculpa, porque eles não estão fazendo muito dinheiro, né? Na verdade, acho que demorou pra eles anunciarem esse negócio aí. Pois é, porque eles só fizeram um filme que não deu grana. Tipo, fizeram Speed Racer, fizeram Cloud Atlas... Vão fazer esse novo... Quebraram a cara. Esse Júpiter aí vai flopar de novo. Júpiter Ascending. Também não tá com um cara que vai ganhar muita grana. Cara, esse Júpiter Ascending dá meio vergonha só de ver as imagens, assim. Eu torço pelos dois, pelo casal. Eu torço. Eu gostaria que... Eu também gosto deles. Eu gosto do Cloud Atlas. Eu gosto. Sei que vocês não gostam, mas eu achei um filme... que nem você falou, ambicioso. Que tenta coisas novas. Eu gosto de qualquer coisa que saia da mesmice. Eu gosto muito deles, eu gosto do Speed Racer, mas ao mesmo tempo eu tenho medo que, sabe, o cara, eles podem contar a história da origem da Matrix. Eles aí devem você, contar isso. Aí você já inventa todo o lance, putz, vamos ampliar a mitologia, vamos fundamentar a mitologia, aí já começo a pensar em Christopher Nolan, entendeu? Eu sei que parece uma obsessão, eu não sou obcecado pelo Christopher Nolan. Não é. Besteira. Não é. Mas não é o que acontece, entendeu? Tipo, todo mundo imita o cara, quer fazer filme igual o cara. Não, vamos fazer um negócio... Você é, sabe eu não... todos os Omelette Knights, você falou de Christopher Nolan, todos. O Thiago puxa, ele fica me tentando, ele que fala de Christopher Nolan. Todos. Eu não gosto muito dos Wachowski, eu gosto de Matrix, que eles fizeram. Os outros eu não sou muito fã do estilo dos caras. Mas se tem nem Ligadas pelo Desejo, é bom Ligadas pelo Desejo. É bom. Mas tem uma coisa que eu admiro neles, é que... Eles têm uma identidade, tipo, você sabe como que eles fazem os filmes dele, como é que eles escrevem, filmam e tudo mais. Eu não acredito que eles iam entregar uma franquia, uma marca, pra um outro cara, entendeu? Não entregar pro cara, mas, tipo, fazer nos moldes das franquias, tipo, a reinvenção do Batman. Vamos fazer o Batman Begins da Matrix agora. É, vamos fazer o Neo de armadura, tipo isso. Não, Deus me livre, não, eu acho que isso não vai rolar, não. Se eles realmente... realizarem uma nova trilogia de Matrix, vai ser na mesma zona. Cara, eles explicaram tudo e super explicaram as coisas. Não tem lugar ali pra você botar uma história legal, decente, que instigante. Porque, pô, você vai mostrar o Begins no negócio, você já sabe onde vai dar, né? Você já sabe que vai dar merda. Pô, você vai mostrar o pós, você não tem graça, que você já viu tudo aquilo lá. Pô, eles explicaram tudo como funciona, explicaram como funciona a sociedade, explicaram onde o cara tá ligado. Não tem aqueles momentos mind-blowing que teve o primeiro Matrix, não tem como ter isso, cara. É, o problema é justamente explicação, começa a explicar um monte de coisa. Essa série começou a dar errado a hora que apareceu lá o arquiteto, que ele fala só em advérbio, que o cara fica floreando o que ele tá falando, você não entende porra nenhuma do que ele tá falando, mas é porque eles começaram a complicar demais. Será que podiam fazer? Podiam fazer um recut desse filme tirando os advérbios. Exato, só nossa, com o cara falando o que ele quer falar sem florear. Ia ser um Matrix hiperdrive. É tipo crítico de cinema ruim. Crítico de cinema ruim adora fazer isso. Exato. Ficar colocando o advérbio. Tem é muito uma coisa advérbio. Que você com os anos você aprende. Você tem que cortar adjetivo e advérbio. São tipo as duas drogas de quem escreve. Me arrepiou só de pensar que esse arquiteto pode voltar. Ele podia ser um filme sobre ele. Podia ser o arquiteto Begins. Nossa, o arquiteto estagiário. Mais... estagiário ele técnico em edificações. Pode ser a história de amor do arquiteto e da oráculo. O técnico de edificações. É isso que eles vão querer mostrar, Oráculo Nova. Vão chamar o quem? A Zoe Saldana, né? De novo. Ai, ai, ai. Vai ser a Zoe Saldana e Young Oráculo. Puta merda. Mas eles podem usar o Keanu Reeves porque ele não envelhece. Ele seria o Neo Begins aí. Bom, eu tava no WhatsApp e não prestei atenção. Mas, e aí? Vocês estavam falando Matrix? Assistiu os três? Gostei do primeiro, não entendi os outros dois, achei esquisito. Acho que o Keanu Reeves é igual o Murilo Benício, tem sempre a mesma atuação. Apesar de ser um cara bem bonitinho. Pô, podiam fazer o Matrix brasileiro com o Murilo Benício, hein? E se vão fazer mais aí, se é essa discussão, vão fazer mais? Puta, pra quê, meu? Vai fazer, tem tanto roteiro aí. Por que os negros não escrevem coisa nova? É remake de não sei o quê, é review de não sei o quê. Aí vão continuar a sequência. Porra, bicho. Nego não tem criatividade pra inventar um negócio novo, tem que ficar fazendo as coisas que já tem. Omelete Nights. Meu nome é Fábio, tenho 19 anos, de Pinhal. Oi, Fábio. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Seu fofo. De Pinhal. Não, ele não pediu pra falar que ele é fofo, só o André do Rio de Janeiro. Que é um besta. Não, tadinho. Ele faz uma pergunta ótima, gostaria de saber quem é Eric Borges, que o Borgo tanto fala. Eric Borges, tá? Eric Borges. Quem é lenda. Eric Borges que o Borgo tanto fala? É uma quem lenda. É uma lenda. É um acontecimento. É tipo um Sasquatch. É tipo o monstro do Lago Ness. É tipo... Adorei essa pergunta. Saci Pererê. Saci Pererê. Mula sem cabeça. Chupacabra. Curupira. E ele manda outra pergunta. Pergunta. Nossa, eu tô travando a língua hoje, né? Peraí. É, você tá com retorno aí, é isso? Sanduíche. Não, que eu bebi coca. Aí tem uns gases. Aí pra não arrotar, dando uma segurada. Que beleza, é feio, viu? Né, pros ouvintes. Que beleza. O que mais? Você vai fazer diarreia hoje? Não, hoje eu não tô com diarreia. Mas essa coquinha tá dando uma segurada. Mas não é... Não resolve a coca, é bom deixar claro. A coca tem açúcar, não funciona. Não funciona. Ela ajuda um pouco o estômago, tá meio zoado, você bebe uma coquinha, porque coca desentope pia. Coca é bom pra ressaca. Então dá, é uma, ressaca. Dá um trabalho, dá uma, né? Mas fora isso, não serve receita pra porra nenhuma. Receita pra ressaca, você aí, anote aí do carnaval, que provavelmente você tá fudido, você tá escutando a gente. Coca e pizza gelada. Do caralho isso. É bom foder o fígado de vez. De manhã, tipo, de manhã você tá fudido, acabou, tipo, amanhã, quarta-feira, você tá fudido. Ah, é carnaval. Pega uma pizza gelada. E se bater, colocar no liquidificador a pizza gelada e a Coca-Cola? Ai, que nojo. Aí você tem diarreia. Tomar, e aí tomar. E aí pode você ser toma. Também. Ué, por que, que vai ter diarreia? Mas diarreia é bom também. Porque é nojento. Deve embrulhar o estômago isso aí. Nojento. Não, mas olha, pizza alguma gelada pizza e Coca-Cola. Específica, não. Pizza olha, eu não. Gosto de pizza gelada. A pizza portuguesa. É calabresa, só que tem que vir com bastante cebola. Que a cebola bem gelada é gostoso. E frango catupiry com muito catupiry, porque o catupiry gelado, se é você bom. Jogar um pouquinho de ketchup, vai ficar misturado. Ah, para assim, com isso, é do para caralho. Do ketchup. Nossa, agora você senhora. Me irritou. Legal. Você conseguiu. Legal você mesmo, conseguiu parabéns. Me irritar. Outro dia a gente teve uma discussão aqui calorosa sobre. Foi por isso que pegou fogo, né? Foi por isso que pegou fogo. Tiago Romariz foi numa das melhores pizzarias de São Paulo e pediu ketchup. Não, eu não pedi. Quem pediu foi minha mãe. Foi sua mãe, nossa, a senhora isso. Sua mãe. Né? Pediu ketchup. Exato. Pô, e eles estavam defendendo que tem que pedir ketchup aqui. Não, ketchup não se usa. Ó, você gente. Viu que eu falei até. Eles estavam defendendo. Eles querem ketchup. Porra, meu. Porra, meu. Não ketchup pede. Não se usa. Tiago, Tiago, não pede os ketchup, velho. Ketchup não se usa. Desculpa, Tiago. Não se usa. Não se usa. Só se usa em. Ó, cidades não civilizadas, que é aí onde mora você que pede ketchup e põe na pizza. Onde você não sabe. As pessoas não sabem fazer pizza. Tá? Aqui em São Paulo, isso é um absurdo. Um absurdo. Olha, eu já comi uma pizza muito ruim em Botafogo, no Rio de Janeiro. A pizza era tão ruim que eu até entendi porque as pessoas botam ketchup. Porque não tem como comer aquele negócio. Nossa. Eu continuo dizendo que pizza gelada com ketchup é muito bom. Você é um porco. Você é um porco, Thiago Romariz. Gente, a parte boa da diarreia é que emagrece. Então, se você tiver com diarreia, não fica triste. É bom perder sempre uns 2 quilos. É sempre muito bom. Mas o Fábio, ele faz outra pergunta fora... Quem é Eric Borges? Ele pergunta se vocês estivessem no filme Ela e namorassem um sistema, como no filme, de quem seria a voz? Achei que sistema você namoraria. Eu, sem dúvida, namoraria o Windows. O Windows 95. Porque, não, o Windows. Eu sou muito fã do Windows XP. O XP, eu acho que dificilmente um sistema operacional vai ser tão muito bom como aquele. Estável. Ele era estável. É um bom sistema operacional. Eu namoraria o Linux, porque tem aquele pinguim que é bem bonitinho. Ele tem um rabinho, né? Gordo. É fofo. É. Aquele pinguim ia comer muito aquele pinguim. E você? Eu gostaria que o sistema. Ah, um sistema, sei lá que sistema, não sei qual. Mas. O Android deve ser Firefox. Gelado. O Firefox. Firefox? Não, a raposinha. Tem sistema operacional. Eu sei. Tem o sistema operacional Firefox agora. Tem? Tem. No celular. Acho que a voz. Eu até falei isso outro dia no Twitter. Que se fosse ter um sistema operacional, queria que tivesse ou a voz da Maria Rita ou da Roberta Sá. São duas cantoras brasileiras. Olha. Que vocês não conhecem. Isso é olha... cult, né, Thiago? Hã? É cult, né? Não, nem um pouco cult. Não tem nada de cult em Maria Rita aí. Olha, eu fico com a voz da Scarlett Johansson mesmo. Vai ter uma voz foda assim. Ah, é. Puta que pariu, viu? Mas se fosse, nossa, tipo, tivesse, né, uma versão brasileira do Ela, eu pediria pra. Acho que esse Maria filme. A melhor qualidade desse filme é resgatar a Scarlett Johansson marota. Scarlett Johansson, Toque de Boy, moleque, daquele tempo lá do Lost in Translation. Porque durante esses anos todos, os filmes usaram muito mal Scarlett Johansson, entendeu? Eu não acho que não, cara. Olha, sempre alguns usaram muito mal. Você acha que você criou alguns... um Hanson da... Nossa! Criou um Hanson. Nossa! Nossa! Ele criou um Hanson, Hess. Criou um ranço da Scarlett Johansson. Ela foi muito mal aproveitada em alguns filmes e esse filme eu acho que resgata. Assim, olha, porque... Match Point, Vicky e Cristina Barcelona foram os melhores. Filmes do Woody Allen é diferente. Mas eu entendo o resto que você tá dizendo. Tipo, é aquela super sexualização de Scarlett Johansson. Exatamente. Cara, é bombshell, mulherão. Ela não é mulherão. Velho, ela tem um metro e meio. Ela não é do tamanho do Antaranha, entendeu? É... Tá dizendo que eu não sou um mulherão. É isso que eu tô que você só tá te dizendo. Irritando que você queria dar o meu cu. No... Tá? É só isso que eu tô fazendo. Tô dando troco. O seu cu era o meu cu e o meu cu eu dou pra quem eu quiser. Você entendeu? Essa que é a verdade. O meu cu era o seu cu. É o nosso seu, cu. O seu cu é o meu cu, é. É o nosso cu. Ai, eu não sei nem o que eu tava falando. O, da Scarlett Johansson, né? Eu teria uma voz. Julio Iglesias. Saiu uma boa voz, né, pra conversar com você. Quem mais? O respostas o oficiais. Respostas oficiais. Julio Iglesias e Tiririca. Ah, sabia que você ia mandar o Tiririca. Muito bom. Só que eu ia ser o cara mais feliz do mundo com já Tiririca. Pensou em namorar com o sistema operacional com a voz do Tiririca? Ah, bestada, acorda aí. Bestada, acorda aí. Ah, bestada. Aí eu tenho uma voz boa pro meu. Quem? Sean Connery. Legal. Legal conversar com ele. Ó, oh, que bonitinho. O Bane. Bane. Nossa, ia tacar o sistema operacional na parede no primeiro dia. Oh, vamos atualizar o sistema. Fazer o amor, estou tirando a sua roupa. Tá vendo? Você estragou tudo agora. Ah, estou tirando. Vou ter que escolher outra voz, não. Estragou tudo. Michael Fassbender. Você eu não sabe. Queria só a voz do Michael Fassbender. Mas é. Aliás, foi criado entre as meninas que eu conheço, que viram 12 anos de escravidão, uma nova frase, né? Que é me chicoteia, Michael Fassbender, né? Isso é muito essa errado. Essa é a... Nossa, aquela cena bizarra. Eu sei, mas é foda. O Michael é foda. Pô, mas, gente, quem que não queria ser escrava do Michael Fassbender, né? Vamos pensar assim. 12 anos de escravidão. Continua tudo errado nesses seus... Me põe no celeiro. me amarra, me joga no canto. Você é perturbada, de verdade. Com Michael Fassbender? Puta que Deus pariu, meu. Ah, me deu até calor. É, você tá cor-de-rosa. Deu até calor, Brasil. Quem que não faria? Ah, esse é o carnaval do Omelette Nights com chicote, Jesus. Com diarreia. Só imagem bonita. Pizza só gelada. Imagem bonita. Pizza gelada. Ketchup. E olha... os irmãos Wachowski. Muito bem, é isso mesmo. Omelette. Fechar. Vamos encerrar com uma oração? Vamos encerrar com uma oração do Marcelo Hessel, esse é o Omelette Nights, pra ficar todo mundo bem no carnaval. Eu queria dizer aqui... Obrigado a Bebê Jesus, ao Senhor Espírito Santo, um beijo pra Nossa Senhora. E que Mãe Maria do Filho de Deus olhe por todos nós. Ah, Giovanna Antonelli, né? Isso, isso aí. Um beijo pra Giovanna Antonelli. Muito bem. Amém. Omelette Nights. Hasta la vista, baby.